É isso aí, galera, tá começando. Opa, opa, opa, não está começando mais um Trailercast. Esse é apenas o episódio 2, parte B. E normalmente seguiremos com a nossa programação, então vamos ficar aí com a galera comentando sobre o último Mestre do Ar. Então, galera, o primeiro trailer que a gente vai comentar hoje é o Último Mestre do Ar, que é o da adaptação do desenho Avatar, né? E nosso amigo de Brasília, por favor, pode ler a sinopse aí pra gente. Ok, ok. Vou fazer voz. Ah, por favor. Na história, um garoto de 12 anos, Zen, precisa dominar seus poderes para trazer a paz ao mundo. Em uma era perdida, a humanidade se dividiu em 4 nações: a tribo das águas, o reino da terra, a nação do fogo e os nômades do ar. Dentro de cada nação, há uma ordem de homens e mulheres notáveis, chamados Benders. Não são robôs do Futurama. Puta, perdi a piada. Eu tava com essa piada pronta aqui já. Ou dobradores, como são conhecidos aqui no Brasil, que são capazes de manipular seus elementos nativos num tipo de luta, o bending, que também é um tipo de dança. Que combina artes marciais e mágicas. Para manter o equilíbrio entre as nações, a cada geração nasce um único dobrador que é capaz de controlar todos os 4 elementos. Essa pessoa é o Avatar, o escolhido que manifesta o espírito de todo mundo em forma humana. Perguntinha básica, alguém via o desenho, a animação da Globo? Ah, eu todo. Vi tudo, acompanhei ela toda, cara. Uma animação muito bem feita, por sinal, né, cara? Eu acho que o fato de ela ser uma série animada não tirou em nenhum momento a qualidade dela. E lembrando que é uma produção americana, né, cara, da Nickelodeon. Isso, é a produção americana, cara, totalmente americana. Porque na época eu já estudava e trabalhava, sabe? Eu tava em casa vendo um desenho de manhã na TV Globinho. Se vocês tiveram sorte de ver, bom pra vocês. Eu vou te falar que baixei. Eu vi recentemente. E, não, cara, não fala que baixou. Porque a gente... Não, pode falar. Eu baixei, tava na estante, na prateleira de cima. Baixei os DVDs. Aí botei no aparelho. O Wang tem uma setinha na cabeça falando pra baixar. Isso aqui é mais o quê? Pra fazer download, né? Aquela setinha. Ainda bem que é na cabeça, né? Se fosse no peito, ia ser foda. Ia ser mais complicado. Porra, bom, galera. Sinistro. Bom, galera, então a direção e o roteiro é do nosso querido M. Night Shyamalan, que agora vai gerar controvérsias, porque... Eu acho ele bom, assim, eu acho ele razoável. Não acho ele tão ruim quanto dizem, não. Eu acho que o pessoal pega muito no pé dele. Eu acho que o fato de que ele já trabalhou uma vez em Hollywood, por algum motivo, deu motivo pra ele continuar trabalhando. Porque imagina que uma pessoa faz uma coisa decente, mas depois faz duas que não anima. Você não dá um voto de confiança pra pessoa. Não tô falando do que a gente acha do segundo e terceiro filme dele. Eu tô falando que a bilheteria e a opinião pública acham. Não nós que temos nosso gosto formado. Quem gasta dinheiro. Eu particularmente, cara, eu acho que ele tem muito nome pra pouco filme. Eu não acho ele nenhum gênio como pessoas tentam colocar assim. Ah, sim. O The Last Airbender aí, como que vai chamar aqui? O Último Mestre do Ar? Isso. Eu sei lá, é um filme que sai um pouco do gênero que ele estava acostumado a fazer, né? A gente via que ele era um diretor, assim, mais ancorado no mundo real, apesar de ser um diretor autoral, né? Que a gente chama assim. Pelo fato de ele criar um universo dentro daquela realidade pequena dos personagens dele e tudo mais. E, assim, pelo trailer, né? Como o programa aqui já diz, né? Tudo. Pelo trailer, o filme se denota ser uma atração das boas, cara. Pipoca, talvez, não sei. Mas eu gostei muito. Não acho que todos os trabalhos, ou a maioria dos trabalhos do Shyamalan são ruins. Eu não gosto, acho que dos dois últimos dele, que é o... Dama d'Água e o Fim dos Tempos, exatamente. Eu acho os dois realmente muito fracos, mas até então... Os outros que eu vi, eu achei demais, cara. É, a Vila, Sinais também, Corpo Fechado, que é o melhor, na opinião de quase todo mundo, eu acho. Ah, o Corpo Fechado é o bicho, cara. Corpo Fechado, eu acho que, pra quem lê quadrinhos, cara, é um filme, pô, totalmente 10, né? Porque tá tudo lá meio que em assunto, um assunto meio subliminar, né? Só quem lê quadrinhos percebe e mata o fim do filme logo no começo. Então, eu acho que é uma parada super legal, assim, que ele transporta de boa, assim, pro mundo real mesmo, cara. Então... É o que eu digo, né? São universos diferentes. Ele tá se transportando agora pro mundo da fantasia, aí nessa adaptação da animação do Avatar, né? Que é o último mestre do ar. É, ele tá tentando dar um passo, assim, pelo que eu tô vendo, os filmes antigos dele, bem diferente, né, cara? Por isso que eu não quero julgar ele por esse filme novo, que se você pegar os filmes antigos dele, no caso, a filmografia dele não tem nada a ver com o que ele tá tentando fazer agora. Sinceramente, eu não acho nele o diretor mais qualificado pra esse tipo de filme. Sinceramente. É bom, isso eu é mais ou menos que... o que eu ia falar. Eu não acho que ele foi a melhor escolha. Eu não acho que... Assim, ele é um diretor muito autoral. É a mesma coisa que você pegar o Tim Burton e botar pra adaptar qualquer coisa. Vai ficar... vai ficar alguma coisa que você vai ver. Porra, é o Tim Burton, sacou? Eu acho muito difícil eu conseguir desvincular aquele clima denso, né, e sombrio que o Shyamalan deixa nos filmes dele. Porque eu... Uma coisa que me assustou muito no trailer, que, porra, me deixou muito decepcionado, que vai me deixar muito com o pé atrás, é que pra quem assistiu o desenho, o Aang tá muito diferente. O Aang não sorri no trailer, cara. Isso é um absurdo, porque o Aang é um garoto todo sorridente, brincalhão no desenho, o tempo todo. E no trailer eu não vi um sorriso do Aang. Inclusive, o motivo pelo qual ele foge da responsabilidade é porque a responsabilidade de virar um avatar chega muito cedo pra ele, né? Ah, tá. E ele não quer, ele quer ser criança. Assim, eu não sou... Sabe o que que me dá medo? É quando um site como Rotten Tomatoes, que tem críticas do mundo inteiro, dá 8% pra um filme desse, saca? Me dá medo. Porque eu encaro o filme de 30%, de 25%, mas 8%, cara, ninguém gostar. Mas, por exemplo, essa pontuação de 8%, dá um exemplo de um filme de 25%, por exemplo, de 20%, 30%, um filme considerado ruim por eles. Qualquer um do Nicolas Cage, né? Eu imagino. Não, o Aprendiz de Feiticeiro, por exemplo. O Aprendiz de Feiticeiro tá com... Cadê? Deixa eu ver. Ó, por exemplo, Toy Story, 99%. Cadê? O Aprendiz Feiticeiro, 41%. Cadê? Karate Kid, 68%. Predadores, 64%. Shrek, 58%. É possível, que isso? Eu tô falando, dá medo. É um site que consegue dar 64% pra Predadores, que eu achei um filme divertido, mas... Falta coisa, né? O Lester Bender, Marmaduke, Killers, Cães e Gatos, Sex and the City 2, Prince of Persia tá com 37%. Cara, 37% Prince of Persia. Teve gente que achou péssimo. Ele é quase 5 vezes melhor, entre aspas. Assim, eu sei que crítica conta e não conta, mas quando é tão baixo... Quando é tão baixa, tem alguma coisa. Quando é meio termo, nota 7 pra mim pode ser uma nota 10, sabe? Como é pra alguns é os Sinais do Shyamalan, sabe? Alguns adoram, outros não gostam. Então ele seria um nota 6, 7, uns 60%, 50%. Todo mundo consegue ver o filme. Esse parece que ninguém consegue ver o filme. É meio complicado, né, cara? Eu realmente, nesse filme, eu fiquei muito com o pé atrás. E olha que o Diogo me conhece pessoalmente, ele sabe que eu sou um cara pra cima, que dificilmente eu falo que não vou gostar, ou sou mal-humorado. É o brasileiro, né? É, eu acredito em tudo. Mas esse filme eu não tô acreditando mesmo, cara. Eu tô com muito medo e, pô, é um desenho que eu gostei muito. Galera, eu acho que não é nem necessário a gente comentar sobre o elenco, né? Porque não tem nenhum nome de peso aqui, ou alguém... Tem o... O David Patel, né? O David Patel, peraí, e tem o... Peraí, não é David, é David. David Patel. Esse foi a outra crítica, porque eles trocaram a nação asiática pela nação... A nação asiática, que eu digo, de China. Eles trocaram a nação do fogo, que era quem dominou a pólvora primeiro, pra essa metáfora que tinha no desenho. O Nico trocou a nação do fogo pela Índia. A nação do fogo são indianos. Isso, é a galera do filme, né? Do Slumdog Millionaire, né? É. Isso. E assim, eu sei que o pessoal da Tribo da Água tá igualzinho. Primeira cena do trailer, do primeiro trailer que saiu, era mostrando a Tribo da Água e o Sokka e a Katara. Você olha os dois e fala, meu Deus, o filme está perfeito. Not. Not. Bom, a Paramount parece que ela não tá confiando muito no Avatar, porque... No Avatar não, né? No Último Mestre do Ar. Porque a produção do filme custou 150 milhões e a Paramount gastou mais 130 milhões de dólares só em marketing, publicidade, rede de fast food. Parece que não tá confiando muito que só a popularidade da animação vai bancar o filme, não. É. Caraca, então eles dobraram o custo do filme só em divulgação. Só em publicidade, é. Eu queria a opinião dos convidados aí, se vocês tinham alguém pra colocar como diretor desse filme, se vocês pudessem escolher alguém pra dirigir esse filme, quem seria? Cara, isso é uma excelente... Cara, se não fosse pelo Shyamalan, né, acho que a gente sempre deve dar chance, afinal, na minha opinião, diretor bom é aquele que dirige qualquer gênero e qualquer tipo de filme, mas... Sei lá, de repente aquele Chris Columbus do Harry Potter poderia fazer alguma coisa, não boa, sei, cara. Boa, boa. Robert Rodrigues, depois... tá bom, cara. Gente, vocês estão esquecendo que Pequenos Espiões é uma comédia infantil, né? Seria tipo... Com a tribo do fogo seria um monte de chicano, né, cara? É, la tribu del fuego. Ai, caramba. Machete, de novo. Seria bem como isso. Sempre. Eu sempre voto no Michael Bay. Qualquer indicação que vocês me perguntarem, eu voto sempre vai ser Michael Bay, porque eu gosto de ver explosão. É. Ó, com certeza a Nação do Fogo ia estar em alto com ele, né? Bem representado. Vou votar no Raja Gosnell. Ele é o diretor do Scooby-Doo, o filme. Ah, tá. Pronto. Belíssima indicação. Super relevante. O diretor dos Flintstones. Ué, dirigir desenho fica crível. É, bom, galera, essa parte do Avatar já ficou até um pouquinho grande, né? Ficou um pouco mais extensa do que a gente esperava, porque o Shyamalan deu uma discussão bacana. E perguntar aos convidados aí qual é a nota de expectativa de 1 a 10 que eles dão aí pro trailer do Último Mestre do Ar. Vai lá, Vivaco. É, menos 2. Menos 2, cara. Cara, é de 1 a 10, cara. Quando começa o trailer e mostra o tubo da água, nota 6. Aí... Vai mostrando as coisas, nota 7, 8. M. Night Shyamalan, menos 2. Olha, no mínimo 1, cara. 1, então eu posso contar tua nota como 1? 0. Tá, 1. Eu vou deixar 1 porque... Não, converteram o filme pra 3D depois, ele nem filmou em 3D. Não, fica 1. Vou deixar 1, então. Nada de bom. Ah, tá ótimo. E você, Oliver? Bom, eu vou basear minha nota pelo que eu vi no trailer... Pela opinião geral, eu vou dar um 7, cara. Eu acho que... Tudo que eu vi no trailer eu gostei. Eu acho que vai funcionar legal, sim, apesar da galera estar com uma expectativa muito baixa do filme. E tem outro fator que eu gosto muito aí, que é o compositor da trilha aí, que é o James Newton Howard, né? Que anda sempre grudado com o Shyamalan nas produções dele e é um puta de um compositor. Então eu acho que, na soma de tudo, na expectativa, eu te informo que, na minha opinião, 7. 7 é uma nota até alta, né? E... Tá, 7 não, é aquela nota que não se compromete com nada, né? É. A nota que não se compromete é um 5, 6, vai. O 7, eu ainda tô com uma esperança de que o filme seja bom pelo que eu vi no trailer, né? É, afinal de contas, esse é o trailer cast. É. E você, Diogo? Cara, vou falar. Eu, como eu não vi o desenho, então eu não tô esperando nada desse filme. O que vier tá bom, entendeu? O que pagar meia entrada já tá valendo. Então... Sinceramente, eu espero que esse filme vai me surpreender. Eu dou 8. Eu acho que ele vai ser melhor do que o pessoal espera, entendeu? Eu teria dado um 8, que seria uma nota alta. Mas eu vou. Uma coisa que me faz muito. Me fez falta realmente. Eu vou descontar 3 pontos e vou dar um 5. Só pela ausência do sorriso do Aang, da caracterização do personagem, que eu acho que ficou fraca. Que é o protagonista, e eu acho que tinha que ter sido fiel. Ainda mais que é um filme que, pô, é classificação livre. É, pô, férias de verão. Eu acho que levaria mais crianças pro cinema tu ver um personagem que elas se identificassem mais do que o Aang do filme, né? Ô velho, eu queria te ver depois de 100 anos num bloco de gelo você sair rindo. Ah, cara. Ué, o Stallone tá a 60 e ainda ele consegue dar um sorriso? É porque ele puxa o dedão do pé. Ah, é o mecanismo de sorriso dele, né? Ele é um Muppet. Ué, bom, galera, então eu somei aqui as notas. E a média de expectativa aqui do TrailerCast de hoje foi 5,25, que é disparado até o momento no nosso episódio 2, a nota mais baixa já dada até o momento. A culpa é do Vivacqua. A culpa é minha. A culpa é do Vivacqua. É bom, então, galera, fechando aqui, o último Mestre do Ar estreou, né, nos cinemas dos Estados Unidos dia 2 de julho e estreia aqui no Brasil dia 20 de agosto. Parece que a Paramount adiou em mais uma semana e era pro dia 13. A Paramount jogou ele pro dia 20. E é isso aí, já as crianças não estão nem de férias mais aqui no Brasil. Mas é isso aí, galera. Os estúdios estão de sacanagem com o TrailerCast, né? Não, porque eles estão furando a pauta. o Aprendiz de Feiticeiro também foi adiado, né? Adiou em uma semana. Eles estão furando a pauta, cara. Eles estão de olho. Isso é bom. Bom que tem alguém importante ouvindo a gente. É, não, mas relaxa. Quem trabalha com a indústria também tem que lidar com isso. Eu trabalho com o pessoal da Disney e volta e meia... Ah, não. Esquece tudo e foi mandado pra semana que vem. Hã? Em cima da hora. Então, relaxa. Não é só vocês. Tem empresas que prestam serviços para as produtoras que tem que fazer o samba. O samba louco da indústria cinematográfica. Galera, estamos começando aqui mais uma sessão de e-mails do TrailerCast, e-mail referente ao episódio 1, sobre a origem e Aprendiz de Feiticeiro, e-mails e comentários, né, jogo? Exatamente, episódio 1 aí, Ameaça Fantasma, começando aí. Então, galera, só lembrar aqui que o pessoal teve um probleminha com o download, a galera não tava achando o download, o feed não tava funcionando, mas tudo isso já foi resolvido, o download realmente tinha ficado escondido, mas já consertamos isso. Um abraço aí pro Guizão, que deu uma moral. O feed tá funcionando lá, se você quiser assinar no iTunes lá, pra já baixar direto pro seu iPod, já tá funcionando direitinho, é só ir lá e cadastrar. O primeiro comentário que eu vou ler aqui é do Felipe MacLeod. Acho que MacLeod se escreve assim, jogo. MacLeod não, cara. MacLeod. É, tá, MacLeod, uma parada assim. É o MacLeod dos Connor MacLeod, não é bem assim, não. Mas tudo é bem. Genérico. Ele tá falando aqui, Diogo, que ele gostou muito do episódio 00, né? E ele estava baixando aí o episódio 1 ainda quando ele comentou. E ele falou até de uma sugestão bacana aqui, cara. Se alguma semana a gente ficar sem trailer, pra gente comentar um trailer de filme antigo e etc, que seria bem legal. Foi uma ideia que eu já até tinha antes. Pô, seria bacana, né? Tipo, fazer, de repente não precisa ser uma semana que ficar sem trailer, um episódiozinho especial, uma coisinha assim, pra comentar um trailer classicão, assim, escolher de repente o trailer que mais marcou a gente. Cara, eu acho que tava pensando, só que vai ficar meio engraçado comentar, pô, tu viu o trailer do Tira de Jardim de Infância, que maneiro e tal. Ah, mentira que tu viu o trailer do Tira no Jardim de Infância, cara. Não, mas porra, seria engraçado. Cara, o próximo comentário, como eu comecei com a prévia do episódio 1, Ameaça Fantasma, é exatamente puxando já o gancho do nosso amigo Vando Jedi. Jedi de Bangu. Ah, garoto! Ele colocou aqui, primeiramente, tenho de elogiar o trabalho de vocês, melhorou bastante do cast 00 pra cá. Senti vocês mais relaxados com suas opiniões e críticas, mas vamos comentar em cima dos comentários sobre os trailers. Seja lá o que ele quis dizer com isso. Mais especialmente do Inception. Vi o filme ontem e o trailer do Inception é uma bosta, assim comparado ao que o filme. Mas tem justificativa. E aí o Ian Marlon acertou na mosca. O Nolan escondeu o jogo, deixou tudo pro filme mesmo. Mais de 2 horas de loucura, colocou ele aqui entre aspas. E não tem como definir o filme de outra maneira. É o filme mais viajante desde Matrix que já vi. Sem pontuação, sem vírgula, sem nada. Não sinto 2001, Uma Odisseia no Espaço, porque este não merece ser comparado a nenhum outro filme de ficção. Matrix perto de Interception é filme de mocinha virgem. Interception é foda. Interception foi bacana. Não sei se consigo ver de novo. Tamanho cansaço mental que ele provoca. Diogo, veja. Você vai se surpreender e perceber que ele foi embrulhado com papel de pão. Isso foi referente ao comentário que eu falei do filme ser embrulhado num papel bonito e quando você for ver é um filme porcaria. Mas realmente eu vi o filme essa semana. Tenho que concordar com ele que é um filme excelente. e que eu recomendo que veja mais de uma vez sim, porque filmes cabeça assim, você tem que ver mais de uma vez pra você perceber pequenas coisas ao longo do filme, coisas que você não percebeu da primeira vez que viu. A segunda experiência, né? Esse pessoal que fala que a primeira vez é inesquecível, mas, pô, a segunda é bem melhor, né, cara? Cara, tu já sabe a plot do filme, já sabe o final, mas tem coisas pequenas que o Nolan colocou no filme que vai explicando o filme todo. Se você perceber, quando você sai da sessão de cinema, você vê, pô, se eu tivesse pensado nisso no começo do filme, que ele já dá a pista. É, pode crer. Cara, o outro comentário que tem aqui é da Tamires. Ela diz aqui que achou interessante o cast sobre trailers de vocês e ela concorda com o Van do Jedi. Ela acha que a gente melhorou muito do episódio 00 pro 01, cara. Nossa, muito. Ah, cara, a gente melhorou. Será que a gente melhorou tanto assim? Eu espero, né? Se do 0 pro 1 a gente melhorou tanto assim, no 10 vai dar... Batível, moleque. É, deve ser a cerveja, cara, que eu tô tomando agora. Eu tô gravando com uma lata de cerveja na mão. Aí eu tô mais relaxado. Ou meu microfone novo também, pode ser. Pode ser, de repente é isso. Ela diz aqui também, cara, que o Ken Watanabe, ou Ken WTF, como você disse, ele também fez sucesso com o filme Memórias de uma Geisha. Ele fazia o papel do galã Amurakin. Eu, sinceramente, não vi esse filme, cara. Aí ela diz aqui que ele não é tão desconhecido assim e espera por mais casts e mais novidades. Beleza. Abração pra você e Tamires, continua ouvindo o cast da gente. É, por favor, Tamires, continua ouvindo o cast da gente. Nosso último comentário foi do Diego Wilpert, que ele coloca aqui: meus queridos amigos, o podcast tá ficando maneiro, mas quero grifar uma passagem interessante desse podcast. Aos 17 minutos desse episódio, meu amigo Ian Marlon elogiou o vestido da Mônica Bellucci, de forma que quase invejando ele. Toma cuidado, Ian, todos podem ouvir seu podcast, brincadeiras à parte, continue assim que vai dar pé. Grande abraço, um beijão aí pro Diogo Wilpert. Eu vou tocar aí a parte aí que eu falei do vestido dela, realmente, eu acho que eu dei uma escorregada, cara. Tá com um vestido vermelho maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu preciso de um companheiro. Quase, nossa, que vestido lindo, mas... Então é isso aí, galera. Esse episódio, né, só voltando a lembrar aqui, ele acabou tendo que ser dividido em parte A e B, porque, pô, ficou tão bom que eu não queria cortar ele pra ficar no tempo que a gente quer, né? O bate-papo rendeu bastante, cara, com o Oliver e com o Viváqua. Falando em Viváqua, Diogo, a gente tem que agradecer a ele pela vinheta de entrada que ele fez, que ficou irada, e, pô, tem que agradecer muito a ele. Ficou bem legal mesmo. Eu ouvi uma vez só, mas, pelo que eu me lembro, ficou muito maneiro. E essa vai ser a oficial, que vocês vão ouvir agora, daqui em diante. E, pô, ficou muito boa mesmo. Obrigadão aí, Viváqua, pela moral que você deu pra gente. O e-mail, pra quem quiser, o pessoal tá meio tímido de mandar e-mail, prefere postar comentário, fica à vontade, tanto faz comentar, botar e-mail, o importante é você falar o que você tá achando, dar a sugestão. O que você tá sentindo no seu coração. É isso aí. É isso, entendeu? Esse espaço pra você falar o que quer, abrir o coração. Se estiver gostando, fala. Se não gostar, pode falar. Se achar que a gente falou merda, por favor, diz pra gente que a gente falou merda, que a gente vai ler aqui e procurar melhorar. Então, galera, não, né, o e-mail é trailercast@gmail.com, ou se quiser deixar um comentário, fica à vontade, fica até mais fácil pra vocês. Então, até semana que vem, né? Tivemos dois episódios aí na semana. Olha só, nossa segunda semana, e a gente já tem dois episódios, parte A e B. Que marra, hein, Diogo? Pô, não. Ainda bem que eu não edito essa porra. Quem é que edita, né? Beleza. Quem é que edita? Então, galera, isso aí. Até semana que vem. Valeu.